Mama. Big Mama. Big Mama. Big Mama. Big Mama. Big Mama. Mãe amanhã. Big Mama. Sou gênio, gênio no ventre de vidro. Big Mama. Pronto pro parto, série conferida. Big Mama. Meu nome, número, mente, medida. Big Mama. Os tubos de ensaio, saio pra vida. Big Mama. Big Mama. Big Mama. Big Mama. Big Mama. Pronto pro parto, série conferida. Big Mama. Meu nome, número, mente, medida. Big Mama. Os tubos de ensaio, eu saio pra vida. Big Mama.